O ATL DJ Weekend continua. E agora a gente curte uma hora só de sonzeira. Produção brasileira é destaque no ATL DJ Weekend. Sonzeira, aumente o volume. A sonzeira é garantida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Estamos chegando com mais um Sonzeira Radio Show aqui na Atlântida. Essa é a rádio da sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Agora a gente segue até a meia-noite fazendo uma hora só de sonzeira e começando o final de semana de música eletrônica da Rede Atlântida. O grande convidado desta noite é o Kush, com muitas novidades. Acabou de lançar o remix da faixa Sorri Sou Rei, primeiro remix oficial do Netroots pela Hub Records, além da coleção nova limitada na sua loja Kush Store. Com cerca de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Instagram, é claro, ele está com a agenda lotada. Até o final do ano já são 150 shows agendados, inclusive com datas aqui no Sul. No próximo dia 23 de agosto tem Carpe Vita em Gramado, já no dia 1º de setembro Level 2 em Londrina e no dia 14 de setembro Provocateur em Porto Alegre. Bora começar de som então e receber o grande convidado da noite, Kush, mandando agora uma hora de sonzeira aqui na Atlântida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Kush. Vocês estão ligados no Sonzeira Radio Show na Rádio Atlântida. Vem agora o meu set exclusivo com várias músicas novas, algumas clássicas e alguns lançamentos, músicas exclusivas que estão ainda por vir. Então aumenta o volume e vamos que vamos. A rádio do Sonzeira Radio Show, Atlântida. I'm Atlântida. Suavemente, Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Eu não valho nada.

Sexta-feira é dia de molhar os pés, deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse. E deixa o vento refrescar. Eu toco violão pra gente descansar. Enquanto bate palma, sempre na calma, amor. Vamos lavar a alma. Hoje eu não vou ter insônia. Meu sorriso me livrar da Babilônia. Cantar numa só voz. Essa última música que vocês acabaram de escutar é minha música Cante Por Nós, que eu fiz com Breno Miranda e Vintage Culture. A música foi lançada no início desse ano pela Hub Records, alcançou um número de 12 milhões de streaming no Spotify, está disponível em todas as plataformas de streaming e espero que vocês tenham curtido. Agora vamos pro segundo bloco, vamos quebrar tudo. Essa música é dos meus parceiros do Breaking Beats, vamos com a música Control. A cena brasileira na Rede Atlântida, Sonzeira Radio Show.

She say, do you love me? Love me. Love me. Love me. She say, do you love me? And she say, do you love me? And she say, do you love me? And she say, do you love me? And she say, do you love me? She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm dead motherland. She sees the vision growing, cutting line after line. See how she looks in trouble, see how she dances in. She sips a Coca-Cola, she can't tell the difference in. Oh, Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castles stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone, it was never, never alone. This word, that was when I ruled the world. To them. Pena que sobra sede pra te ver. Hoje eu não vou correr sem ter você. O teu lugar são dois, um sim, um não. O meu lugar é um na contramão, mas você sabe que não. Prefiro céu aberto, roupas no chão, selva sem concreto, dois na missão. Tranquilo no certo, queria novos ares, mas é o teu que tá por perto.

promessa de uma noite de amor me trouxer vontade para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei. Você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri. Esperança de uma noite de amor lhe trouxe vontade para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. A noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. E finalizando o set aí com a minha nova música, meu remix oficial para a banda Nati Roots. Sem dúvidas, uma música que marcou época e é muito importante para mim. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço aqui a toda a galera da Rádio Atlântida pela oportunidade, pessoal da Sonzeira e em especial ao meu parceiro Gusanoto. Muito obrigado. E se você ainda não me segue nas mídias sociais, é só procurar arroba Kush ou Kush Music, escreve K-V-S-H. Então procura lá, me segue e não esqueçam de se inscrever no meu novo canal do YouTube. Tem vários vídeos legais para todo mundo que está iniciando como DJ e na produção musical. E se você também é fã do trabalho, só seguir, se inscrever e vamos que vamos. Demorou? Tamo junto, valeu! Esse foi o som do Kush em mais uma edição do Sonzeira Radio Show, fazendo a festa aqui no final de semana da Rede Atlântida. Você pode conferir todas as edições do Sonzeira lá no sonzeira.com.br. E é claro, a gente tem encontro marcado a partir das 11 da noite, toda sexta-feira aqui na Atlântida. Eu vou ir para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho tem mais música aqui no final de semana da Atlântida. Continue ligado no fim de semana da Atlântida. Daqui a pouco tem mais.